A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vinda ao programa Espelho Mágico, aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e estou consigo durante 30 minutos, num programa que lhe traz as mais belas vozes. Hoje, Celtic New Roman faz-nos companhia em três bonitas obras. Duas são as que vão começar este espaço que vem aos domingos entre as 10 e as 10h30 ou entre as 22 e as 22h30 aqui à Rádio Antena Web para o fazer sonhar. A nossa sugestão de sempre, passe connosco ao outro lado do espelho. Mostre-se a si aos outros como você é na realidade. E claro, este é o programa que lhe permite viajar pelo mundo só seu. O espelho é transparente, mostra-nos aquilo que nós queremos ver. Às vezes mostra-nos também aquilo que não queremos ver. Mas o que é certo é que este é o espelho mágico. Mostra a nossa alma na integridade. Mostra-nos o que somos na íntegra, sem medo, sem preconceitos. Porque aqui você está consigo. Eu estou comigo e, no fundo, estamos todos uns com os outros. Vozes, harmonias, é o que vai poder sentir aqui, neste programa, que eu espero que o faça renascer após uma semana de trabalho e ter forças para mais uma semana, seja ela de trabalho, de descanso ou apenas uma semana. Fique por aí e agora dois temas de Celtic New Roman. Mais um grande momento que vem para si. Vamos ficar com o espaço Alma Gêmea. São 4 minutos que espero eu sirvam para um renascimento, para uma ajuda, para uma introspeção consigo mesmo. Alma Gêmea, renascimento, agora, aqui, no seu espelho mágico. Renascimento. Seu corpo se encontra agora totalmente relaxado. E você traz para a sua consciência, para o presente, observando atentamente a sua respiração. Este é o momento do seu renascimento para uma vida de luz, onde haverá apenas felicidade e amor. Você é uma centelha divina que vai aumentando a sua luz e se transformando. Perceba todo o espaço repleto de seres de luz que o recebem e sinta a presença do seu anjo protetor que lhe diz: saudação e bênção, amor, liberdade, esperança, coragem, consciência, força, luz. Ouça. Você vem com uma missão de amor. O planeta Terra precisa da sua energia. Toque tudo com amor. As suas mãos são sagradas. Elas foram feitas para afagar, transmitir energia, curar. Seus pés devem caminhar sempre em direção a uma luz maior. Caminhe com segurança por uma estrada toda iluminada. Lembre-se de que o seu rosto foi abençoado com a luz do seu olhar, que tudo observa e transmite os seus sentimentos mais profundos. Olhe e observe tudo e todos com os olhos de Deus. Seus ouvidos escutam os sons da natureza, do mar, dos pássaros, do vento, das folhas. Abra sua percepção e torne-se receptivo a esses sons. Seus pensamentos materializam-se, portanto, transmita apenas o positivo. A sua voz emite vibrações de paz e de amor. Sinta sua voz saindo do seu coração e não da sua mente. Comunique com amor e permaneça no centro do seu ser e deixe a luz e o poder de Deus irradiarem-se. Agradeça a Deus por este momento e peça sempre proteção e harmonia. E chegamos ao fim da nossa emissão do programa Espelho Mágico. Por hoje vamos embora, mas no próximo domingo estou de volta para juntos passarmos ao outro lado do espelho, a um mundo só nosso, tão claro, tão transparente, onde para além de vermos aquilo que queremos ver, vemos a realidade de tudo. Uma introspeção completa nestes 30 minutos dedicados a si e ao seu bem-estar. Na próxima semana, então, trago-lhe o penúltimo momento Alma Gêmea, será o penúltimo espaço Alma Gêmea, o nono, aqui neste nosso programa. Depois, mas isso falaremos mais para a frente, trago-lhe outras surpresas. Vamos terminar esta nossa emissão com Era, que nos traz Ave Ameno, e logo depois ficamos com O Coro dos Escravos. Dois temas muito diferentes, com vozes inigualáveis. São assim duas músicas que terminam o nosso programa de hoje. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe uma ótima semana e espero por si no próximo domingo para juntos termos mais um momento de Espelho Mágico. Fique bem. Uma ótima semana, seja ela de trabalho ou descanso, ou seja apenas uma semana comum para si, que está connosco aqui na Rádio Antena Web. Fique bem e até para a semana.